Este é o sapo da Jureia, um anfíbio dócil e alegre ameaçado de extinção. Apesar de seu coaxar exótico, seu jeitão simpático, os sapos da Jureia são alvos dos caçadores inescrupulosos que chutam suas cabeças, quebram seus dedos e jogam só pólen em seus olhos. Você sabia que enquanto você engole um danoninho, 7.643 sapos da Jureia explodem com um cigarro na boca? Se permita resgatar esse manifesto da vida enquanto transgressão a nível de globo terrestre, a nossa terra-mãe. Sapo da Jureia, nós amamos você. Oferecimento Friki, uma simples questão de cabeça.